Nada hoje, nada, nada, nada hoje. Eu quero te notar. É hoje. É hoje, hoje. E aí, Brasil? Beleza? Tá tudo certo aqui? Ao vivo? Caralho, quantas lives de manhã eu já fiz, hein? Porrada, hein? Eu não consigo contar aqui. Quantas eu já fiz? Lá no YouTube dá pra contar, né? Bom dia, Emerson. Luverson. Sempre na área. Luverson não dorme, não. Antecipar o assunto pra dar uma olhadinha. Ramon, eu não sei o assunto. Não chega tão cru. É porque. Eu não sei o assunto, é o assunto que. É, eu li no interior, é o assunto. Eu não sei, sabe? É um assunto que tá fresco, é a revista que tá fresca na minha cabeça, que eu li recentemente. Deixa o despertador com a live na minha TV. Aí eu acho que a gente nem precisa também, ninguém se preparar, não. A ideia é ser despretensioso, ninguém tem que estudar para vir para aqui, não. É, eu tento trazer aqui assuntos. A grande diferença dessa live da manhã para outras coisas que eu faço, de aulas, de palestras, de lives para alunos, a grande diferença é que aqui eu falo de coisas que eu não domino. É isso. Aqui eu falo de assuntos que eu não domino. Então, eu falei muito pouco sobre criatividade, de fato, nessas lives aqui. Falei sobre o Cri-Cri, porque eu não domino esse assunto, Cri-Cri, criando criança criativa, eu não domino, eu estou buscando dominar. Mas assim, eu não falei muito sobre processo criativo, técnicas de criatividade, porque esse é o que eu domino. Esse eu domino violentamente. Porque às vezes a gente perde tempo com os conceitos básicos dos assuntos. Só entrou agora, aqui para mim não tem áudio. Bate de controle da manhã. Curadoria das melhores revistas, todo mundo deveria acompanhar. Cara, essa coisa de todo mundo deveria acompanhar curadoria, eu aprendi que curadoria não combina com todo mundo. Curadoria tem que ser segmentado, né? Tem que ser assim, dá para dizer, eu fiz uma lista uma vez, 10 livros todo mundo deveria ler. Ok, dá para dizer, mas talvez 10, mas não dá para dizer 100, porque aí já vira específico. Então assim, revista é um negócio. Quais são as revistas que eu mais gosto atualmente? E ó, cada semestre que passa, eu mudo as revistas. Ou seja, então, hoje em dia eu estou gostando da Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Estou achando ela muito legal. Ela conseguiu se reposicionar e uma nova abordagem. Essa que eu vou falar hoje, adoro. Maravilhosa. Essa estou há faz tempo vendo ela. Muito boa essa revista, Vida Simples. Tem as revistas caras, que é HBR, Harvard Business Review, essa aqui, que é o preço de um livro, 50 conto, 49, 49,90. Essa aqui é foda, essa aqui eu compro de vez em quando. Os 10 livros são gerais. Pois é, revista. Acho que vida, pronto, vida simples. Esse aqui para todo mundo, vida simples. Se você está vivo, essa aqui talvez seja a revista mais genérica de todas. Se você está vivo, se você está vivo, você tem que ler Vida Simples. As outras já começam a segmentar. Pequenas empresas e negócios, eu acho que. Para quem é empreendedor, pequenas empresas, grandes negócios, para quem é empresário, pequeno e médio, ela é melhor do que Exame. Exame, ela é um pouco corporate demais, apesar que eu assino o Exame. Mas, hoje em dia, me aprendo mais com as pequenas empresas. Bom dia, Fernando, Raul, Maria. João Rocha, Ícaro, Revista Vida Simples, como trabalhar junto. Cara, Eu gripei mesmo. Sabe por quê? Eu ontem, Matoso veio aqui e é nosso designer, chefe lá. E eu tava mostrando livros para ele e eu comecei a folhear um livro de 1949. Cara, mexer com coisa antiga é foda. Já aprendi há muito tempo que parece que salta daquele livro antigo uma bactéria e vai pra minha garganta, sabe? Mexi no livro, folheei o livro do Dale Carnegie, aquele cara do Como Influenciar Pessoas, só que era outro livro dele. Eu não vou nem mostrar para não cometer o mesmo erro de novo, né? E aí, velho, batata. Uma hora depois, comecei com. Já aconteceu outras vezes. Quando eu vou para Recife, sempre acontece isso, porque lá. Eu acho que eu tenho que buscar um. Mas parece que. Além de perrear a Aninha, Luversão, todo mundo perrear a Aninha. Como tem conversa de gente chata. Gente que diz que sabe tudo, mas não sabe nada. Versão digital? Deve ter. Usei a live para organizar meus horários de acordar. Ah, massa! Luversão, eu também. Revoal tá sendo legal, né? Tô gostando de fazer o Revoal. Como me ajudou também a fixar. Eu acho que tudo, velho, as coisas só são sustentáveis quando elas são win-win. Porque é win-win, todos ganham. Essa live da manhã aqui, ela é boa para mim. Ela me faz acordar cedo. Regula meu horário. Foi bom pro Luversão também. Ela me obriga a ler todo dia. Ó, quantas pessoas todo dia leem uma matéria legal, de uma revista legal? Poucas, eu faço isso. Essa live me obriga todo dia a ler, antes de dormir, uma matéria legal de uma revista. Então, trocar ideia com as pessoas, pegar feedback, pegar referências. Para vocês é legal também receber revista como cortesia. Ainda não, me mandaram ainda não. São as bactérias morrar. Dele carne já é foda. Cara, eu nunca li um livro inteiro do Dale Carnegie. O Como Influenciar, eu folheei. Eu tenho que ler. Wagner, viu a técnica do curso do caralho? Inteiro para SAP Fórum, sim. É, Giliano. Daqui a. Tem as 3 semanas ainda, SAP Fórum, né? É no começo de setembro, não é isso? Você é futurista, que é alérgico ao passado. Pior que eu amo o passado, né? Aprendi com o pai, eu sou meio que arqueólogo do passado. Eu adoro mexer em papéis antigos, em coisas antigas e ficar vendo o passado. E a matéria, minha. Geralmente não acordo, Pedro. Seguinte. Boa chá. Como ter melhores conversas? Aprenda a se comunicar de maneira menos agressiva e mais afetuosa e transforme a relação com as pessoas que você ama. Na verdade, eu nem botaria pessoas que você ama, qualquer pessoa. Então, como ter conversa com robô? Alguém falou aqui, como ter conversa com pessoas chatas? Bem, o principal, aqui tem uma frase que eu sublinhei, eu sublinho o caralho tudo, né? Eu sublinho as paradas todas, mas aqui no final tem uma frase que marcou. Essa matéria é muito legal. Essa revista é muito legal, muito profunda essa revista. Ironicamente, quanto mais não acusadores somos na expressão das nossas necessidades, mais fácil é tê-las atendidas. Essa é a peça-chave. A gente foi acostumado a uma parada sempre assim, eu contra eles. Ontem na live de Marcelo Germano, que teve só para os alunos, a gente falou sobre isso, né? Sobre essa questão de ter conversas difíceis e como existe muitas vezes em algumas empresas uma mentalidade de eu contra eles. Existe uma mentalidade padrão que é no mundo todo, eu acho, mas no Brasil é muito forte, que é Nós contra os patrões. É como se fosse uma briga, como se tivesse. Nós, nosso objetivo aqui é lutar contra os patrões, porque os patrões são o capitalismo, né? E aí eles querem explorar a mais-valia. Existe uma coisa assim, uma cultura inconsciente da média. Estou falando da média. A média é medíocre, né? Enfim. Aquele meio do chefe no formato CNV. Foi legal, não foi? Como virar uma conversa difícil e agradável? Pronto, essa matéria é sobre isso. E a palavra-chave é o que a Cris Gabi falou. Comunicação não violenta, que é um péssimo nome isso aqui. Não é um nome bom. Devia ser comunicação afetuosa. Comunicação que funciona. Conheci coworking ontem, massa, Bruna. E aí, normalmente essa questão eu contra ele gera um perde-perde. Olha, se. Como é que a gente foi ensinado? Se o motorista nos fecha na rua, nós brigamos com ele. Se o filho desobedece, nós gritamos. Se o tio ou colega de trabalho posta uma opinião que discordamos, a gente xinga de coxinha ou de petralha. E assim seguimos, firmemente atados às nossas convicções, em um diálogo de surdos. Diálogo de surdos. Porque vê só. Quando um cara te fecha no trânsito e você fala, se fuder, filho da puta, idiota. Já parou pensar que talvez do outro lado ele também esteja dizendo, porra, idiota, filho da puta. E o que é isso? É um diálogo de surdos. Duas pessoas que não se ouvem estão dialogando. Com certeza, quase sempre os dois acham que têm razão. Né? E, ou muitas vezes. Não é ter que razão, muitas vezes é, porra, tá com uma criança, um bebê de colo, tendo convulsão no banco de trás. Isso é uma razão, digamos assim, uma boa razão, para você fazer, sem querer, uma barbeiragem, porque situação, e muitas vezes do outro lado a pessoa não tá sabendo da situação, talvez. Se ela tivesse na mesma situação, faria o mesmo, mas não está sabendo, não está ouvindo, né? Ouvir no sentido de saber o que está acontecendo, né? Não está vendo também, mas ouvindo. E aí vem o diálogo de surdos. Maravilhoso, diálogo de surdos. Alguém falou aqui do Marshall? Sim. Essa matéria é basicamente o Paulo falou aqui, o Beto falou. Essa matéria é muito baseada no Marshall. Lúcio falou, puxa uma linha de como aplicar o que é decisivo para aplicar as teorias, ideias na prática na empresa. Fica a dica. Lúcio, essa é foda porque a gente tem que escolher uma coisa. Para entrar no nível de aplicação, a gente. Aí é difícil uma live superficial, aí tem que ter talvez uma consultoria, uma coisa mais profunda, porque para a gente ir para passo a passo de aplicação, a gente tem que decidir, vamos passo a passo de como aplicar. Sabe? Tem que escolher uma coisa. E aí. Para escolher uma coisa, a gente tem que estar alinhado que todo mundo tenha aquela mesma dor, né? As formas tradicionais de resposta que temos não são suficientes para dar conta dos conflitos que vivemos. RC7 Beto. Estou comentando sobre como ter melhores conversas. Comunicação não violenta aqui faz, baseado em Gandhi. Sabe o que significa respeito? A palavra respeito, a etimologia. Re é o que vai acontecer de novo, e expect é ver. Ou seja, respeito significa olhar de novo. Olhar de novo. Em um primeiro contato com outra pessoa, a primeira coisa que notamos são as diferenças. Diz eles, para ouvir com respeito, precisamos olhar outra vez com mais cuidado e procurar não aquilo que nos diferencia, mas o que nos une. E muitas vezes, em função da surdez do diálogo, de você estar dialogando, mas não estar ouvindo a outra parte, Você começa a construir uma. É tipo uma guerra fria. Que muitas vezes. Isso esposos, maridos e esposas fazem, sócios fazem, funcionários, amigos. Quando você não ouve o outro e não fala para o outro e não ouve vice-versa, vira um diálogo surdo, vira uma espécie de guerra fria. Cada um pensando uma coisa, indo para o caminho. Curso CNV. Que legal, Gabriel. Onde é o curso? As formas tradicionais. Então, a principal mensagem é essa aqui, ó. As formas tradicionais de resposta que temos, de jeito de responder, de lidar, não são suficientes para dar conta dos conflitos que vivemos. Ponto. Se você dá conta dos seus conflitos da mesma forma que você sempre deu, você precisa mudar. Quem tem que mudar é você, não é o outro. Começa mudando você. A gente reclama muito dos outros, os outros, os outros, os outros, e se muda pouco. Quanto mais acusadores fomos, acusar não é assim, você roubou, não. Se você falar assim, ah, você não quer, você nunca mudou de opinião, acusou. É difícil. É sutil o negócio. Camila Ribeiro, eu queria ouvir mais o que você ama. Você já compartilhou muito o que você não gosta. Talvez seria legal você, as próximas 25 lives, você falar mais o que você ama. O que você ama? O que você. É engraçado, né? A gente fala muito as coisas que a gente não gosta, né? E tem que falar um pouco do que a gente gosta também, do que a gente ama, do que nos atrai. O que mais? Inclusive, ó, é engraçado, né? Vê que detalhe interessante. Pronto, eu acabei de ser violento com a Camila. Acabei de ser violento. Entendeu o que é violência? A violência não é Camila, sua filha da puta. Não. A violência é qualquer coisa que não seja amorosa. Em vez de ser comunicação não violenta, deve ser comunicação não amorosa. Sabe, tipo, se você consegue mudar a opinião rapidamente, ah, depende do assunto, né? Depende do assunto que a gente. Que algumas mudanças de opinião são assim, outras requerem múltiplos impactos, múltiplas pessoas falando. Ana Paula, da próxima vez que deixar as janelas do PC abertas, escreva bilhetes usando CNV. Comunicação enérgica versus violenta. Não, nem sempre é enérgica e é violenta. Você pode ser violento com baixa energia. Por exemplo, sarcasmo, ironia. Muitas vezes isso traz violência. Mesmo que a pessoa seja introspectiva, seja tímida, seja calma, ela pode ser violenta. A comunicação não violenta é um músculo que tem que ser exercitado. É difícil de um dia para outro. Ah, não. Passei 35 anos me comunicando de um jeito, agora eu vou mudar. Sempre que as pessoas veem esse curso de comunicação, como se comunicar, tem gente que acha que é, pô, é para ensinar português. Comunicação não é só a língua, né? Comunicação é mais profundo, né? Prefira dizer o que quer e não o que não quer. Vê que louco. Vê que história engraçada. A mulher falou pro marido: gostaria que você passasse menos tempo no trabalho. Algum tempo depois, ele se inscreveu no curso de golfe. Prova de comunicação. A necessidade dela não era que ele ficasse menos tempo do trabalho. Era que ele ficasse mais tempo em casa. Direto para o que você quer. Porque dizer o que não quer não deixa subentendido o que você quer. E o subentendido gera mal entendido. Quem fez o RC, última aula é sobre isso, sobre clareza. Tô curtindo demais o curso de técnicas. Que massa! Ladson, responda o meu WhatsApp. Cara, WhatsApp é um canal de comunicação que eu uso muito para fins pessoais, né? Então, assim, eu recebo muitas mensagens e, infelizmente, eu não consigo responder todas as mensagens, porque eu olho, pego o WhatsApp e olho para minha esposa, minha mãe, e, infelizmente, porque as pessoas da empresa se comunicam via Slack. Eu tenho. De vez em quando eu consigo parar assim, 3 horas e sair voltando atrás no WhatsApp. E eu recebo assim umas 150 mensagens do WhatsApp por dia. Então, cada dia eu vejo 15. As outras pessoas, conversas diferentes, né? As outras eu. Uma vez por semana eu tento dar conta, sabe? É difícil. O melhor canal não é o WhatsApp. O melhor canal é a minha. Minha, o melhor canal. Engraçado que até amigos meus, assim, mais próximos assim, Aracati, o irmão, eu falo, Araca, vamos tentar marcar a Vianinha. Porque ela conhece a minha agenda melhor que eu, né? Ela responde mais rápido que eu. Eu, quando entro no meu ateliê aqui para criar, eu desligo o WhatsApp. Eu foco na minha agenda. O WhatsApp é perigoso, você acaba virando a agenda dos outros, né? A minha é um canal? Não. Esse curso é foda. Depois de 3 anos, eu voltei a ler um livro inteiro. Que massa. Bloqueio do subentendido. Maravilhosa essa frase, Cato. Você não sabe qual é a batalha que a pessoa que cruza com você está lutando. Portanto, seja assim, essa frase é. Todo mundo está vivendo uma batalha, velho. Todo mundo está vivendo uma batalha. Lembre sempre disso. Tente lembrar sempre disso. A gente fica mais atento na nossa comunicação, em respeitar as pessoas. Todo mundo está vivendo uma batalha. Vamos lá. O que mais? A gente tem. Existe uma coisa meio lavagem de roupa suja, né? O que é lavagem de roupa suja clássica? É quando acumula-se um monte de coisas. Acumula-se um monte de coisas que você deixou de dizer. E, portanto, a outra parte deixou de escutar, se você não disse. E um belo dia você resolve falar tudo de uma vez. E aí você cria uma parada com grande chance de ter violência, né? Porque acumula. Se a comunicação com a Aninha fosse mais amorosa, talvez ela deixaria rolar lá mais tempo. Quando eu tenho assistente por causa de Aninha, não, versão. Vindo na arena dos outros. Observar, sentir. O que mais aqui? Ah, tem coisa pra caralho, né? Respeito, respeito. Não é fácil olhar para alguém que acaba de nos ofender. E ver ali uma pessoa como nós, com necessidades e semelhanças. É difícil. Uma pessoa que machucou a gente vê com outro olhar, sabe? Qual o órgão de assistente? Existe secretário remoto, né? Assistente virtual, cada vez crescendo mais isso. Por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Seja um investigador das suas. Ótimo, Cris. Ótimo. Das suas e das dos outros. Ótimo. Júnior, obrigado, nós, papai. Júnior Rodrigues. A vida é resolver problemas. Se a gente não tá em batalha, é porque já morreu. É verdade. Que revista? Vida Simples? Pô, Gabriel, essa é a Vida Simples de março de 2016. É. Mas, cara, procura esse assunto. Conversas difíceis. Comunicação não violenta. Por aí vai. Que já rola. Que mais? 7h46. Nosso tempo esgotou. Esse é um assunto maravilhoso, assim, incrível. Isso muda tudo. Nós somos ofendidos quando não conhecemos nossos próprios defeitos e erros. Quando encaramos nossos medos, ficamos mais fortes. Sim. Obrigado. Perfeito, Ana Paula. Observação, sentimento, necessidade e pedido. É isso. Muito legal. Quem está fazendo o curso de CNV, Gabriel? Ô, Gabriel, vamos fazer o seguinte, Gabriel. Você pode amanhã, sexta-feira, dar teu e-mail para a minha. Quem já estudou fortemente esse assunto CNV, comunicação não violenta, deixa aí o e-mail com a minha, que amanhã a gente te chama para live. Você entra aqui e fala um pouco, compartilha um pouco os aprendizados, pode ser? A Cris também fez, né? A Cris Gabi. Você topa, Cris? Entrar amanhã? Rapidinho. Deixa aí também, Gabriel. Biel Can. Anota aí, por favor, Aninha. E aí amanhã eu te chamo. Fica ligado aí com a. Tem câmera no computador? Pode ser, Cris? Você topa? Deixa o teu e-mail aí que eu te chamo amanhã. E aí, isso é uma coisa que eu quero fazer mais, tá? Chama mais as pessoas para falar. A gente fez uma vez só sobre Bitcoin. O Léo Sandro, ele nem era um mega especialista. Ele era um usuário, mas já foi muito legal. E vocês estão fazendo aí? Fizeram? Estão fazendo curso? Quem já leu Marshall sobre CNV? Quem já estudou? Tem uma mulher aqui no Brasil que faz também. Como é? Eu recebi os e-mails dela. Não tô lembrando agora. Massa. Galera, então, cheiro. Até amanhã. Cris, se puder, deixa o e-mail com a Aninha aí. E aí, é nóis. Luverson, próxima semana você precisa entrar aqui. Quero muito que você conte mais os seus desafios, as suas paradas, o que é que tá pegando, o que é que você tem feito diferente aí. Beleza? É nóis. Sim, usa óleo de coco aqui, usa TCM que chama, né? É um negócio, é tipo um óleo de coco, mas não é o óleo de coco mesmo, não. Mas é próximo, é primo. Falou!